Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999. Com mais de 20 anos de divulgação da filosofia espírita. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web. No bairro dos Alemães, em Piracicaba. E por conta dessa pandemia que nos faz momentaneamente ficar separados, eu estou aqui em Santa Bárbara do Oeste, os nossos dois colegas, os três colegas lá em Piracicaba, mas fazemos uma live para que a gente possa se aproximar e trocar informações acerca dessa doutrina tão maravilhosa que abençoa as nossas vidas. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 10 de maio de 2020. Uma linda manhã, estou vendo aqui na minha janela o Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste, uma linda imagem, e nada como um dia como esse, uma imagem como essa, para a gente lembrar que hoje é o Dia das Mães. Um dia em que você amanhece lembrando daquela que lhe possibilitou voltar ao mundo, a nossa mãe, a minha querida mãe, que já está do outro lado da vida, mas existem todas as outras mães que aqui continuam dando o ar de sua graça, da sua energia, da sua bondade. E nessa manhã de hoje, nesse momento, o programa de hoje é dedicado a todas as mães. E aqui nós abraçamos uma por uma, beijando o seu coração. E que Jesus possa abençoar todas vocês, porque vocês possibilitam a continuidade da vida, vocês transmitem uma energia maravilhosa e nos dão a educação tão necessária para o nosso crescimento espiritual. Parabéns a todas as mães. Um beijo em todos vocês. Todas vocês. Meus amigos, todos sabem que o programa Visão Espírita é um programa que estuda as obras básicas da doutrina espírita, basicamente toda a obra de Kardec, com outras obras também da Terezinha de Oliveira, Chico Xavier, Divaldo Franco, e a gente vai estudando livro a livro, ponto a ponto. E já há muito tempo, muitos anos atrás, estudamos o Evangelho, o Livro dos Médiuns, e agora estamos estudando como livro básico O Céu e o Inferno, um livro de Kardec e que foi traduzido por Manuel Quintão. Eu tenho a 17ª edição aqui, e é um livro que todos deveriam ler e estudar, porque acrescenta muito conhecimento e entendimento, não só da doutrina espírita, mas das nossas atividades mediúnicas nos grupos espíritas e onde quer que sejamos convidados a conversar sobre o assunto. E a gente sempre tem três blocos: o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro bloco é o livro Vinha de Luz, o segundo bloco, que é o principal, é o livro Céu e Inferno, e por último, nós temos aqui o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutte. Então, hoje, nessa manhã maravilhosa, um céu maravilhoso, um pouquinho frio, já tomei meu cafezinho, nós estamos aptos aqui a começar o nosso programa. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães, de Piracicaba. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria, né, que nós retomamos esse programa. A semana passada eu não pude participar, mas estamos aqui para retomar essas atividades. A pandemia está dando uma canseira, né? Mas, por outro lado, está nos proporcionando uma reeducação, que a gente, através da paciência, com muita luta e muita perseverança, nós consigamos ultrapassar essa experiência que a vida nos faz conviver. E até dessa pandemia, Luiz, a gente está fazendo esses programas ao vivo do YouTube. Quem sabe é um novo modelo que se perpetua, cresce, sempre tirando uma boa experiência das situações, né, Luiz? Sim, cada experiência é uma oportunidade, né, de renovação, de inovação, e que a gente possa pegar as melhores experiências e dar continuidade a elas. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza, de Piracicaba. Meus amigos, nós três juntos fazia tempo já, hein? Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma enorme alegria. Aproveito aqui para deixar um feliz Dia das Mães para todas as mães e pais que fazem papel de mãe também. Sim, e, sim. E eu queria falar bom dia também, em especial, dentro do nosso conceito espírita, que às vezes algumas pessoas não compreendem. Um bom dia a todas aquelas mães que tiveram um filho por um mês, dois meses, três meses, e ele desencarnou antes do nascimento. Você é uma ferramenta de Deus para oportunizar um espírito de recompor seu perispírito para poder, num outro momento, nascer de forma completa. É mãe da mesma forma que a mãe que gerou um que nasceu, porque deu oportunidade espiritual. E Chico Xavier, ele deixa claro o seguinte, que a maternidade é um segredo de Deus com as mulheres. Então, nós Nossa, aqui, três homens, né? Alan, relembrando, né, que é uma reeducação do perispírito. Reeducação do perispírito, isso mesmo. Então, essa também é mãe. A minha esposa teve duas gestações, uma de quatro, uma de cinco meses, que não vieram a nascer. Mas nem por isso nós deixamos de insistir nessa possibilidade que queríamos ser pai e mãe. E veio a Júlia depois, que maravilha. Nos deixa cheio de alegria, né? Mas uma vez mãe, sempre mãe, né? Sempre mãe. É uma missão nobre de Deus. Muito bem, eu quero aqui mandar um abraço para o doutor Arnaldo Bueno, lá de Niterói, que está nos vendo, já entrou aí no ar. É um grande amigo, colega de faculdade, um médico espetacular lá no Rio de Janeiro. Mas muito bem, meus amigos, então agora vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que nós estudamos o livro, está quase chegando no finalzinho. Mas hoje, considerando o tema que nós vamos tratar no livro Céu e Inferno, eu trouxe um assunto que está aqui no livro Vinha de Luz, que merece a reflexão de todos nós, até para entendermos a sua definição, a maneira como se expressa no dia a dia, como isso nasce, como a gente pode desenvolver. É o capítulo 40 do livro Vinha de Luz, sob o título Fé. E Emmanuel seleciona uma frase que está no Evangelho de Marcos, em que Jesus diz o seguinte: "Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera." E Emmanuel, com toda a sua cátedra e com toda a sua bondade, o seu esclarecimento, nos escreve assim: "A árvore da fé viva não cresce no coração, miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilâncias, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo amor divino. Isso, contudo, é um equívoco lamentável e de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Eu, particularmente, ao ler esse capítulo, me veio à mente algumas reflexões, entre elas que a fé é um desdobramento natural das nossas vivências, nesta e em outras vidas. Todas aquelas vivências arquivadas em nossa casa mental, de alguma forma... Uma dificuldade aí na sintonia da internet, essas são as adaptações que precisamos paulatinamente ir arrumando, né? Estamos trabalhando para esses ajustes. Né? E podemos aqui pensar que nesse processo da fé que acabou... Né? Alan? Então, e nós entendemos que a fé é um produto e um esforço que o Espírito faz ao longo do tempo para que nele nasça essa crença, essa conquista interior que denominamos por fé. Luiz, gostaria de ouvi-lo agora. É a própria comentário do Emmanuel, né? Ele coloca, nós temos às vezes a impressão que Deus concedeu a certas pessoas a fé. E, na realidade, nós não presenciamos nas pessoas o desenvolvimento da fé que se deu ao longo de muitas reencarnações. O que a gente observa é, na presente encarnação, algumas pessoas evidenciando mais essa qualidade e outras ainda construindo essa qualidade. Então, o importante é que todos nós possamos nos analisar, possamos prestar atenção e avaliar a quantas anda a nossa fé. Nós sabemos que os nossos sentidos, na realidade, enquanto encarnados, eles é que praticamente determinam as coisas que nós observamos, as coisas que nós estamos atentos. Agora, a fé é alguma coisa que depende muito da reflexão. Então, sim, que nós possamos entender esse mecanismo e, ao longo da nossa existência, irmos fortalecendo cada vez mais a nossa fé. E a fé, ela se processa de uma forma muito reflexiva. Então, e essa reflexão não pode se dar sem um embasamento. Né? Então, a leitura, o estudo, ele nos proporciona elementos de reflexão. E, através desses elementos, nós vamos construindo essa fé, que ela vai se firmando à medida que nós vamos vivenciando situações. E cada um a vivencia de uma forma diferente. E, na realidade, é alguma coisa que beneficia a cada um de nós de acordo com o emprego que deu aquela atividade de fortalecer a sua fé. Alan? É muito interessante quando nós falamos de fé, porque realmente, como o texto deixa bem claro, a fé é uma construção individual. Não tem como nós... a gente pode dar exemplos de fé, nós podemos teorizar sobre a fé, mas a fé é uma construção fruto da experiência individual, né? E aqui eu não posso deixar de lembrar que quando, teoricamente, Jesus fazia uma cura, ele, na realidade, deixava claro que ele não tinha feito a cura, né? Ele falava para a pessoa: tua fé te curou. Né? Não, assim, deixando claro que Jesus era uma ferramenta. Não era ele exatamente que estava proporcionando aquela cura. Era a fé da pessoa que o encontrava, acreditava naquela potência que ele via nela, né? Tem uma série de vídeos, eu acho que é na GNT, que é justamente com esse tema, né? A procura da fé. E ali eles vão fazendo uma entrevista bacana, eles vão atrás de vários integrantes de muitas religiões, de muitas, não só religiões, mas de muitas doutrinas, de muitos grupos que desenvolveram a fé de algumas maneiras. Por exemplo, eu sempre falo do exemplo do meu irmão. Meu irmão, ele, às vezes a gente falava para ele assim: ah, vá com Deus. Ele falava assim: ah, então eu vou sozinho, sabe? Ele, quando adolescente, ele era meio rebelde com essa situação. E ele foi morar em Alto Paraíso de Goiás, onde a natureza lá é maravilhosa, é plena, né? E hoje em dia, ele encontrou a fé justamente na manifestação de Deus da natureza. Então, através da natureza, ele encontrou a presença de Deus, autora de toda aquela beleza natural. Dessa maneira, quando a gente começa a ficar sensível à fé, a gente encontra a fé em todos os lugares. E a gente encontra a fé para passar pelas diversas dificuldades. Né, Luiz? Eu estou vendo que você está querendo falar alguma coisa aí. Estou lembrando exatamente como o Kardec nos facilitou isso, porque antes a fé era um despertar fortuito. E Kardec nos convidou a desenvolver a fé raciocinada. Perfeito, perfeito. Né? Então, isso aí realmente fortaleceu muito o desenvolvimento da fé, porque trouxe ao ser humano a informação de que, através do raciocínio, ele pode elaborar a fé. Perfeito, Luiz, perfeito. E é interessante, porque muitas vezes, ao observar alguém orando, é como as pessoas falarem assim: ah, Deus, me ajude a ter mais fé. A fé é uma construção, Deus vai ajudar sempre. Mas eu tenho um pensamento, eu gostaria de dividir com vocês, que a fé é produto de vivências que temos, vendo, observando, participando, e isso, de alguma forma, nos impacta tão profundamente que isso se transforma numa crença. E chega um momento que você desencarna e que você vai ao mundo espiritual e que você volta. E quando você volta, você tem essa crença, porque você já viveu isso. Gostaria de ouvir vocês sobre esse ponto de vista. O Geraldo, é uma construção, né? É uma construção. Então, por exemplo, as pessoas dizem muito assim: você crê no Espiritismo. Nós conhecemos o Espiritismo. Então, na realidade, nós conhecemos naquilo que nós passamos a crer, por conhecer. E esse conhecimento pode vir através dos livros e pode vir através da experiência individual. Então, nós passamos a acreditar naquilo porque vivenciamos através ou da mente, através da leitura, através da informação ou através da vivência. É, então, nós construímos isso através da busca. E essa busca proporciona a nós um conhecimento. Então, por exemplo, perfeito, as pessoas dizem assim: eu quero que você me prove isso. Não tem nada que provar. Aquilo você buscou e encontrou. E quem quiser que vá buscar. É. Entendeu? Quer dizer, cada qual que vá buscar. E eu entendo também, Luiz, que a fé, ela está atrelada ao sentimento. Não existe fé sem sentimento. Além de ser raciocinada, ela tem que estar embasada pelo sentimento. Eu diria que ela é aprofundada com o conhecimento. Perfeito. Nossa, mas você está inspirado hoje. Mas ela é um sentimento, antes de mais nada, né? Por exemplo, está aqui nos ouvindo aqui lá de São José do Rio Preto, um amigo aqui, o Wagner. Um abração para você, meu querido. Um abraço, Wagner. E ele recebe todo dia um áudio de um padre comentando o evangelho. E ele me manda todos os dias. É uns 5, 6 minutos que é o áudio, né? E eu escuto todos os dias. Então, naquele momento, não importa a religião, porque importa o sentimento que eu estou ouvindo daquele padre. E é um padre Claro. bem iluminado, tem umas palavras assim bem, bem bacanas, né? Então, é gostoso. Aquele momento é um momento de conexão com fé, porque a partir do momento que a fé é um sentimento desenvolvido, não tem bandeira religiosa que nos divida. Sim, a fé não é exclusiva de nenhuma religião, a fé é do ser humano, né? Não, não, não, não. Ele está falando aqui que ele também não é católico. É isso aí, vai. Ele também não é católico, mas olha só que legal. Nós dois compartilhamos um áudio católico, mas gostamos pra caramba, né? Porque o rapaz lá, ele é inspirado, né? Então, nós passamos a ter um sentimento de fé e a bandeira religiosa pouco importa. Uma época eu contei uma história, eu acho que o Luiz, talvez você lembre também, Geraldo. Eu tenho um Sim. grande amigo aqui que é pastor evangélico. E um dia eu conversando com ele sabia que eu era espírita, e nós dois numa conversa boa que nós estávamos, tal. Aí ele falou assim: "Nossa, Alan, falta isso aqui, cara, para você ser evangélico igual". Aí eu falei para ele, Você tem tudo, você. eu falei para ele assim: ó, "E falta isso aqui para você ser espírita". Não tem o que nos divida, meu amigo. Nós estamos numa mesma sintonia. É a sintonia da fé que permite isso, aquela fé verdadeira por um Deus único, por um Deus que nos abraça a todos sem distinção, de forma incondicional. Se a gente vai ou não numa igreja, ele nos abraça. Se a gente professa essa ou aquela doutrina, aquela religião, ele nos abraça. Ele cuida de nós. Se a gente desenvolve essa fé, ah, não tem o que nos segure. Os caminhos que nos conduzem à montanha sempre parecem ser diferentes, né? Cada um tem a sua trilha, né? Mas o final é um só, é acreditarmos no Deus Então, maior. quando chega no cume, todo mundo vê a mesma coisa. Interessante a imagem, né? Mas assim, ó, o que eu gostaria de passar para todos vocês que estão nos ouvindo é exatamente isso. Eu acredito, nós acreditamos, e o Luiz sempre fala isso, que você aprende mais em grupo, ouvindo outras pessoas. Então, gostaríamos que você, que está nos ouvindo, fizesse perguntas, questionamentos, a gente poder responder ao vivo, trocar informações. A semana passada eu falei sobre o preço da mágoa, o Wilson pediu que eu mandasse um vídeo, eu mandei um vídeo. Então, é importante que a gente entenda como é importante a gente participar, estudar, viver toda a doutrina espírita. Muito bem, sempre uma das características do nosso programa é lembrar que a casa espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro da casa espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. É fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento. E, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. E é dessa maneira que caminhamos, nessa linda manhã, agora preparados para começarmos o segundo bloco do programa Visão Espírita. E aqui, no segundo bloco do programa Visão Espírita, temos o livro O Céu e o Inferno. Eu imagino que todos aqueles que militam na doutrina espírita conheçam a obra de Kardec e conheçam essa obra que veio à luz no ano de 1865, em Paris. São livros em que Kardec foi colecionando experiências, vivências, foi escrevendo, foi evocando espíritos, trazendo todas aquelas experiências mediúnicas e reflexivas que ele tinha constantemente com todos os seus parceiros de vida e foi escrevendo essa obra que é maravilhosa. E nós aqui estamos na segunda parte, no capítulo 6 do livro O Céu e o Inferno. E vale a gente fazer aqui algumas considerações antes de entrarmos nas perguntas. É o seguinte, naquela época, 1857, até no ano do lançamento do Livro dos Espíritos, ainda existia na França a pena de morte. Antigamente era a pena por guilhotina, depois era decepar a cabeça, uma coisa até estranha demais, mas é um registro e a gente cita para entendermos o que se passou. E o Kardec, ele teve a ideia de evocar os espíritos que tinham acabado de desencarnar, todos aqueles que desencarnaram em situações trágicas pela pena de morte. E relendo essa obra, eu fiquei pensando por que Kardec teria dado grande destaque às comunicações dos criminosos arrependidos. E eu acredito que o mestre Lyonnais teve a percepção de que a maioria dos espíritos reencarnados no planeta Terra, em sua memória espiritual, mantinham os mesmos complexos de culpas e conflitos emocionais que se assemelhavam aos observados dos criminosos arrependidos. E aí ele dá um destaque, e o Kardec fazia a evocação. Ele tinha ciência de que tal fato ia acontecer, que o indivíduo passaria pela execução da pena de morte, e algumas horas depois ele evocava o espírito que morreu num grupo espírita. E o espírito se manifestava em Paris ou em outra cidade, e o Kardec fazia esses questionamentos. Então isso daqui é uma experiência vivida, é uma experiência que Kardec foi anotando e depois, ao longo do tempo, foi transcrevendo e transformou no livro O Céu e o Inferno. Então aqui temos um relato, nesse capítulo dos criminosos arrependidos, em que o Kardec, ele evoca um espírito chamado Lemaire. E aí ele faz a seguinte consideração. Esse espírito, esse indivíduo, foi condenado à pena última pelo juro de Aisne e executado a 31 de dezembro de 1857. Essa região é pouco acima de Paris. E ele foi evocado em 29 de janeiro de 58. Quer dizer, 29 dias depois da sua morte, onde ele foi decepado. E aí o Kardec, considerando essa situação tão sui generis, ele evoca o espírito com o cunho científico da observação, da percepção, e muitas vezes eu brinco com o Luiz e com o Alain, é uma brincadeira que eu falo que as perguntas do Kardec, por vezes, são mais interessantes do que as respostas, porque ele encadeia de uma forma que faz a gente entender o pensamento dele. E eu vou ler algumas pequenas perguntas aqui, em que o Kardec fala assim, ele dando destaque à consciência do espírito. O espírito estava 29 dias desencarnado. E ele evoca o espírito através de uma médium, o espírito se manifesta através do médium. E assim fala, aqui estou. E a pergunta feita, vendo-nos, que sensação experimentais? E o espírito responde, a de vergonha. Nova pausa e uma nova pergunta. Retivestes os sentidos até o último momento? E o espírito responde, sim. Novamente uma pergunta. Após a execução, tiveste imediata noção dessa nova existência? E o espírito responde, eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me ver o coração quem o sofria. Vi rolar, não sei que aos pés do cadafalso, vi o sangue que corria e mais pungente se me tornou a minha dor. Aqui eu faço uma pequena pausa, porque durante a leitura dessas perguntas e dessas respostas, eu gostaria de ouvir Alain e Luiz, Luiz e Alain, sobre a consciência que o espírito tem alguns dias após a morte, mesmo tendo morrido em situação tão trágica. Ô Geraldo, Você estava lendo e eu estava justamente aqui raciocinando, né, sobre aquilo que nós aprendemos doutrinariamente. Nós sabemos que o espírito, para ter consciência daquilo que acontece, ele, quanto mais lúcido estiver, muito mais equilibrado, ele vai ter essa consciência até praticamente no momento da morte. E agora nós sabemos que esses espíritos, essa consciência e esse momento de perturbação, ele demora muito, né? Então, como o Kardec, ele, pelo relato, ele dá a entender que é o próprio espírito respondendo às questões, existe também a possibilidade de que aquilo ali estaria sendo uma interpretação. Entendeu? Quer dizer, pela situação daquela criatura. Né? Nós sabemos que existem espíritos que essa comunicação às vezes se dá em anos. Né? Entendi, então, como Kardec, na obra, ele não relata essas minúcias, é bom a gente esclarecer isso. Entendeu? Nós temos que lembrar sempre que esse livro ele foi composto de forma pedagógica, né, para todos nós que o estudamos ter uma noção clara das consequências de cada tipo de morte. E o que o Luiz falou agora é importante no seguinte sentido, que às vezes a gente tem a plena certeza que morreu, está consciente no plano espiritual. E isso não é verdade. Nós temos relatos nesse mesmo céu inferno de espíritos que levaram centenas de anos para se perceber desencarnado. Alguns ficam, sim, acompanhando o seu corpo físico em decomposição, presos a ele. O que vai qual é o ponto que diferencia um do outro? Quanto mais desapegado à matéria, e aqui eu não estou falando matéria financeira, estou falando matéria é matéria, né? Quanto mais desapegado à matéria nós conseguirmos ser durante a encarnação, mais simples vai ser o nosso despertar no plano espiritual. E é interessante, Alain Luiz, que o Espírito diz que ele estava imerso em grande perturbação. Primeiro, ele foi condenado por algum crime. Teve uma morte horrível pela decepção. Então, é até compreensível que ele esteja nessa perturbação, porque ele mesmo descreve que o sofrimento dele foi ver ao mesmo tempo o sangue escorrendo. Quer dizer, imagine você nessa mesma situação, deve ser pavoroso esse momento da transição da morte para a vida espiritual, né? Então, eu sugiro que, como o Alain mencionou, a gente leve essas leituras sobre o aspecto didático. Tá bom? Ah, interessante. Sim, interessante. E aí, dando sequência, faça a seguinte pergunta ao espírito. Mas a dor que você sentiu, a dor física do suplício, quem a experimentou? O corpo ou o espírito? E o espírito, ele responde de maneira bastante esclarecedora. A dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo, a dor física. Mas o espírito desligado também dela se ressentia. Então ele teve dois tipos de dores. A dor moral, a tristeza de estar vivendo aquele momento tão triste, e o corpo também teve dor. Então é um momento de tormento muito grande. Geraldo, na realidade, o corpo não teve dor. É uma sensação dele que o corpo teve dor. Mas porque a morte ocorre imediatamente, né? A morte é instantânea. Decepou a cabeça, a morte é instantânea. Parou os órgãos de funcionar. Mas aí mesmo, às vezes, tem a decepção, ela não era completa no momento. Eu fui estudar isso daí, às vezes o indivíduo não morria no primeiro golpe, entendeu? Era uma coisa horrível, né? Reflexo. Mas é uma dor de como o Luiz usou a palavra reflexo, é uma dor de lembrança que aquele difícil, corpo né? guarda. Tanto é que no livro dos Espíritos, os Espíritos deixam claro que o corpo nada sente na morte. Quem sente emoção é o espírito que está desencarnado, mas não uma dor física, é uma dor emocional. Acho que a dor moral é pior do que a dor física, né? E aí o Kardec faz uma pergunta. Geraldo, só lembrando, né? Os iogues, eles relatam muito isso. O corpo está sendo infligido e o espírito não sente a dor, entendeu? Quer aqueles dizer, então... cristãos que morreram nas arenas, eles não tiveram a dor física, né? Exatamente, né? Então, na realidade, nós não chegamos à profundidade como um iogue, por exemplo, relata, né? Mas Sim. São fatos. São fatos que a gente lembra e existem realmente algumas técnicas, algumas coisas que, na realidade, o processo de dor, o que são? Refletida pelos nervos que levam a sensação ao cérebro que transmite ao espírito. Exatamente, exatamente. O Luiz lembrou Esse é o bem dos mecanismo, né? iogues. O Luiz lembrou bem dos iogues. Tem os sufistas também que deitam naquelas camas de prego. Nossa Eles, Senhora. não, Nossa Senhora para gente, Geraldo. Para eles é um outro É estado de comum, né? consciência. É É um outro estado verdade. de consciência. É um desmaterializar. Aquilo é para mostrar um desmaterializar do corpo físico. Sim, E sim, sim. tudo aquilo a benefício da elevação do espírito. Aquele cara lá, na hora que ele desencarna, ele nada sente. Não vai sentir nada. E aí, dando sequência, o Kardec faz uma pergunta que eu achei muito interessante, certamente com o intuito científico, o intuito de pesquisa, de se entender o mecanismo da mente, né? Ele pergunta assim: vistes o corpo mutilado? Quer dizer, logo depois que teve o golpe final, você viu o corpo mutilado? E o espírito responde: vi qualquer coisa informe, a qual me parecia integrado. Entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Então, ele tinha a percepção dele: não, eu estou aqui, mas eu estou vendo um corpo disforme na minha frente, cheio de sangue. Olha quantos ensinamentos podemos extrair dessa colocação. E dando sequência, que impressões vos advieram desse fato, quer dizer, de você ver essa cena? E o espírito responde: eu sentia muito a minha dor, estava completamente ligado a ela. Porque tudo aquilo que nós fazemos, de alguma forma, percute a consciência. Não é isso, Luiz Alain? Sim, olha aqui, eu vou somar essa fala, essa leitura, à pergunta do nosso amigo aqui no YouTube. Se a pessoa for Sim. cremada, ela pode sentir seu corpo sendo queimado? Excelente pergunta. Pode Né? falar. Então, eu estou somando as duas, a colocação do Isso. livro e essa pergunta, para a gente Muito bom, muito bom. acelerar. De quem é essa Ah, pergunta, Elan? do Wagner, do meu amigo Ah, do lá de Rio Preto. Wagner. Rio Preto. Olha só, e nós temos aqui também um comentário do Alex, nosso companheiro de rádio também, né? Que ele fala sobre a repercussão magnética que o perispírito sofre como marteladas, e o espírito não sabia. Então, nós temos que lembrar o seguinte: na desencarnação, o corpo físico morre, perde toda a sua sensibilidade. Só que entre o corpo físico e o espírito tem o perispírito. O perispírito é um corpo semimaterial que faz a comunicação tanto do corpo físico ao corpo espiritual. Então, como o perispírito ele ainda tem muita ligação com aquele corpo recém-desencarnado, ele recebe as impressões da dor, as impressões do que está acontecendo com aquele corpo físico. E ele transmite Interessante isso. essas impressões ao espírito, que pode ter a sensação da dor do que está acontecendo com o corpo físico. Não é de verdade uma dor. Existe um alerta, né, que assim, para a cremação, inclusive a lei exige isso, pelo menos 72 horas depois do desencarne para se cremar. Não crema automaticamente. como a espiritualidade já está sabendo que aquele corpo físico vai ser cremado, né, já está no processo ali esperando a sua hora, a espiritualidade vai oportunizar esse desligar do espírito daquele corpo físico. Para ele sentir o menor Sofrimento sensação de possível. dor, o menor sofrimento possível. Sim. Mas de acordo com o apego Muito. material, a sensação pode ser maior ou menor, sim. Luiz? Lembrando, Geraldo, para aqueles que gostam do assunto cremação, que nós temos uma apostila no Vade Mecum só sobre cremação. Ela Excelente. reúne relatos espirituais sobre o processo de cremação. Então, se você entrar, por exemplo, pode colocar lá no próprio Google, Vade Mecum Espírita, apostilas, você entra no link e tem um Eu lá vou. Eu... sobre cremação. Ô, Luiz, eu vou É, o pedir para o Wilson nosso podia colocar staff. aí Nós temos isso, nós temos o nosso staff aqui, que é o Wilson. O Wilson o que está Wilson cuidando Garcia. da parte técnica, né? É o nosso parceiro de programa, que hoje ele foi gentil em estar oportunizando a nossa fala e ele ficou Sim, lá, sim. só nos bastidores. Eu vou pedir para o Wilson colocar o link aqui embaixo no, Perfeito. nos comentários do que o Luiz citou. Para a pessoa ficar mais fácil ela encontrar O esse endereço arquivo do Vade Vadimé. Mecum. Para quem está ouvindo e não conhece, o Luiz, que está aqui com a gente no programa, ele é autor de uma obra chamada Vade Mecum Espírita. Essa Fantástico. obra reúne milhares de assuntos, né, que reúne milhares de comentários, oportunizando o estudo de cada assunto em específico. E essa obra, além dela ser existir, ela é publicada e já é, acho que a 12ª ou 13ª edição. Agora, o Luiz que pode falar melhor. Ela tem um site, Vade Mecum Espírita, que você tem acesso gratuito a todas a obra lá. O Luiz mostrando a obra lá, o Vade Olha que Mecum maravilha. Espírita. Mas existem quantos assuntos tem aí, Luiz? 2.700. Para Que quantos edição que está, livros? Luiz? Para 750 livros. Bom, então, ali Bom, já. atrás tem uma parte dos livros ali nas costas do Luiz que ele estuda. São 700 e poucos livros estudados, picados por assunto, descritos página e capítulo que vai ter ali no Vade Mecum para o seu estudo. Aproveita para aprofundar. Na internet tem tudo isso. Deixa eu aproveitar para divulgar essa obra também. É uma obra que ela é parceira daquele livro Roma e o Evangelho. Nossa, esse Esse livro é livro fantástico, né? foi escrito por Nicodemos. Quem é o Então é médium? interessante. Muito bom. Ele relata a fuga de Moisés do Egito. E no relato dele não tem aquela abertura do Mar Vermelho. Eita. Olha que interessante. E quem Então, que é o autor? Quem que é o autor? é o mesmo do Roma e o Evangelho, é José Amigo Pellicer. Joia. Foi Então, sou o editado primeiro da pela fila Edicel. a você emprestar esses dois livros aí. Não, o Geraldo, o teu livro, Roma e o Evangelho, está aqui para te entregar. Você já me pagou, inclusive. Então. Ah, já Tá? paguei, né? Ô, Luiz, agora dando sequência aqui às perguntas do Kardec, ele entra num momento extremamente interessante Pode desse falar. diálogo, em que ele pergunta ao espírito: qual o primeiro sentimento que experimentastes ao penetrar na vossa nova existência? Sempre considerando que era um criminoso, que foi condenado, que teve uma morte trágica naquelas condições. E o espírito responde: um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. E aí, nova pergunta: acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices, concomitantemente supliciados? E o Espírito responde: infelizmente, sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo exprobando-se uns aos outros os seus crimes. Então, primeiro, ele teve um sofrimento terrível após a desencarnação e os cúmplices dos seus crimes estavam juntos com eles. Eu gostaria de ouvir Luiz e Alan sobre esse aspecto. Olha, esses relatos, e é bom a gente entender isso, né? Quando o Kardec fala a respeito da universalidade do ensino dos espíritos, ele coloca que o Livro dos Espíritos foi obtido através do número de espíritos evoluídos que foram questionados sobre um determinado assunto, né? Então, essa é a generalidade e concordância dos espíritos, o Livro dos Espíritos. Sim. As demais obras foram escritas conforme a doutrina dos espíritos, né? Então, esses relatos do Kardec, eu acho que seriam muito enriquecidos através de experiências nossas realizadas a posteriori, sim, confirmando esse tipo de coisa. E onde nós perfeito paramos de fazer? Estagnou, né, estudante? Estagnou. Então, essas informações e o teor que elas contêm, elas têm que ser vistas como informações secundárias, reveladas posteriormente e que ainda necessitam de confirmação do mundo espiritual. Colocação perfeita, Luiz. É necessário darmos continuidade ao estudo, pesquisar, trocar, como fizemos lá no Enlipe, em São Paulo, irmos atrás, procurarmos pessoas habilitadas e competentes no assunto para crescermos, expandirmos a ciência espírita, né? Formarmos, né, a doutrina. Formarmos a doutrina. Alan, quer falar alguma coisa? Porque depois eu queria entrar num assunto muito interessante. Entra no outro assunto. Vamos para frente. Um outro assunto que eu achei assim, vocês imaginam um indivíduo condenado e morto nessas circunstâncias? É feita a seguinte pergunta ao espírito. Tendes encontrado as vossas vítimas? Aí eu lembro do Luiz, que o Luiz fala que os espíritos têm a percepção, a leitura deles. Aquilo pode ser uma realidade ou ser apenas o entendimento dele. Então ele pergunta, tendes encontrado as vossas vítimas? E o espírito responde, vejo-as, são felizes. Seus olhares me perseguem, sinto que me varam o ser e debalde tento fugir-lhes. Aí o Kardec pergunta, que impressão vos causam esses olhares? E ele diz, vergonha e remorso, ocasionei-os voluntariamente e ainda o abomino. Gostaria de ouvi-los, Alan e Luiz, Luiz e Alan. Você viu o relato dele, né? Se esses espíritos são felizes, eles não podem estar obsediando aquele elemento. Né? Exatamente. Agora, se ele está vendo-os, é a consciência. É a consciência, perfeito. Ele criou essa imagem, é a dor de consciência. Exatamente. Porque a vítima não está ali do lado dele, né? Eu imagino que isso. Não, né? Isso. A vítima já foi para frente. É? Ela é feliz, ela não guardou aquilo como uma mágoa. É, a consciência... Falar, depois de desencarnado, uma coisa que eu brinco bastante, nós não temos CEP. Não temos um endereço físico. Nós temos uma ligação mental. Essa vibração, sim, mental, ela vai nos colocar junto aos iguais. Então, o Luiz apontou bem que se ele escuta alguém ali falando mal para ele, ou dele, ou o recriminando, é porque é igual a ele. Né? A gente sempre até brinca bastante quando a gente fala da desencarnação, que se eu desencarnar e encontrar ali do lado só aqueles fofoqueiros que eu conhecia do plano encarnado, pode ter certeza que você também era um grande fofoqueiro. Viu? E aí é interessante, até fundamentando a resposta do Luiz e do Alan, você vê que o Kardec, ele é muito inteligente, ele pergunta assim, e qual é a impressão que os olhares das vítimas lhe causam? E ele fala, piedade. É tá aí! Eles aprendendo a meu respeito. Quer dizer, a vítima não está ali, Isso está na cabeça dele, acho que a consciência dele está tão pesada que ele vê a vítima ali como se tivesse piedade dele. Então observe como essas obras têm que ser lidas e refletidas. Geraldo, vamos refletir. Olha que informação interessante. Né? Aquele elemento não está ali obsediando-o, mas ele, como evoca a figura daquele elemento, ele a vê como ela está. Perfeito, é isso mesmo. Não é isso, Alan? Não, exatamente, é uma questão de sintonia. E às vezes, realmente, esse que ele veio a cometer o crime, ele está ali até tentando ajudá-lo. Ele está ali tentando... Pode? Porque uma pessoa que mas tem... Mas é a interpretação dele, né? Ele olha, ele acha que é isso. Esse problema, esse entendimento está com ele, né? Geraldo, peraí. Ele está arrependido de ter feito. Agora, a sensação que ele sente de piedade é emitida pelo outro. Sim. Entendeu? E ele percebe isso, né? Isso, ele emite uma sensação que ele pensa que o outro devia de ter, que era de raiva, mágoa, mas ele vê a sensação que o outro está imbuído, que é piedade. Meu amigo, piedade. Esquece esse assunto, eu nem penso mais nisso, cara, fica tranquila, vai para frente. Aí entra a presença de Deus. Não, é isso, é exatamente isso que eu estava falando. É um sentimento que está no coração dele. Não, é o sentimento dele. Porque como que funciona a reparação do mal? Primeiro vem o arrependimento. Então, nesse momento, ele está passando por essa etapa do arrependimento. Junto a esse arrependimento que ele já sentiu, ele começa a expiação. A expiação que ele mesmo está criando, olhando esse olhar piedoso para ele, olhando aqueles outros que estão ali o recriminando, essa já é uma expiação, é um momento de autoflagelo, vamos falar assim. Ele mesmo está se condenando àquele acontecimento. E depois ele vai ter, então, quando numa nova encarnação, oportunizarem a ele o reencontro com esse que ele desencarnou, que ele matou, oportunizarem a ele nesse momento a possibilidade da reparação, ele não vai abrir mão disso, ele vai falar, não, não, não, por favor, eu preciso reparar isso aí, eu não aguento mais essa expiação. Agora, Geraldo, só um minutinho. Agora vem o primeiro bloco nosso, a fé. Mostra para você que quando você guarda mágoa, aquele que cometeu o delito, ele vai ser vingado. Sim. Entendeu? Exatamente. Agora, isso. Por outro lado, você também vai participar do delito. Agora, quando você perdoa, aquilo só no outro vai provocar uma coisa diferente, que é a piedade. Mostrando para você a virtude de você perdoar. Quem perdoa, vence. Né? Uma vez perguntaram ao Chico Xavier até quando o homem sofre? E ele respondeu, o homem sofre enquanto nele existe o complexo de culpa. Eu estou falando isso porque a próxima pergunta o Kardec faz ao Espírito. Lamentais a perda da vida corporal? Porque todos nós estamos encarnados aqui, 99,9% tem receio de perder o corpo. Então, você está sofrendo por ter perdido o corpo? Aí ele fala, apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. Então, logo após a morte, um mês após a morte, ele já vê que o corpo não tem a importância que ele dava. O que lhe aflige é o grau de culpa, os seus conflitos pessoais. É a consequência, você, né? Você vê que ele não era de todo ruim, né? Porque a gente não sabe os elementos que estavam por trás desse crime. Naquele período curto, ele já estava tomando consciência do que ele tinha feito. Ele Perfeito. já Um estava se mês, né? arrependendo, né? É pouco tempo para uma desencarnação. É. Agora vem uma colocação que eu queria ouvir Alan e Luiz, o Alan com conhecimento de filosofia, o Luiz com essa experiência monumental que tem, em que pergunta assim: o Kardec pergunta, o pendor para o mal estava na vossa natureza ou fostes ainda influenciado pelo meio em que vivestes? Olha que pergunta, hein? E ele responde, o espírito responde, na visão dele. Sendo eu um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Acreditando-me forte, escolhi uma rude prova e acabei por ceder às tentações do mal. Com a palavra, vocês aí. A doutrina diz que Deus não nos concede, né, mais do que as nossas forças. Então, na realidade, ele pediu uma prova que estava no limite das suas forças, né? Então, provavelmente, algum espírito deve ter dito: eu te falei, Ou então ele não se preparou adequadamente durante a vida, né? Não, Geraldo. A gente, numa prova, quer tirar 10. Então, a gente fica querendo situações que possa tirar o 10. É, Ou ainda agora, se a tira um gente... Se... 3,5. Olha, tirando mais do que 5 está ótimo. Ontem Alan. eu estava estudando Durkheim. Durkheim é um dos pais criadores da sociologia, né? E estava estudando exatamente em relação ao mal. Quanto desse mal está preso em nós pelo social, né? Por Nossa, exemplo, interessante. hoje ele, quando você pensa no mal hoje, esse mal que é a essência da criatura, né? Inclusive a gente vai encontrar isso no Livro dos Espíritos, né? Bem como essência do Criador e mal como essência da criatura. Ainda nós, no nível de expiação e provas, o mal ainda é um sentimento ainda muito latente em nós. Durante toda a encarnação, nós tentamos educar essa reação maligna, mas o mal, muitas vezes, ele pode ser banal, como diria uma outra filósofa, Hannah Arendt. A gente entra no Isso. mal coletivo, no mal inspirado pela sociedade. Então, quando eu vejo nesses grupos de WhatsApp, por exemplo, as pessoas incentivando atitudes duras, malignas, Tristes, gente. tristes, isso vai contribuindo por um despertar maligno de qualquer de nós criaturas. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente inspira. Sim. Às vezes nós passamos um dia inteiro, por exemplo, eu vou falar do meu trabalho, eu sou um vendedor, e nesse momento ainda que as pessoas não estão com a loja abrindo, estão abrindo mais ou menos, tal, as pessoas ficam muito preocupadas com tudo que está acontecendo, se vão ter dinheiro para pagar as contas, como que vai ser o próximo mês, se manda funcionário embora, se não manda, se contrata. São tantas perguntas e todos esses clientes ficam com uma tensão muito grande no ar. E a gente, em relacionando com essas pessoas, tentando acalmá-las, tentando passar uma mensagem de conforto, de apoio àquele momento, logicamente você vai consumindo energia. E aí vai passando um dia inteiro, quando chega no final do dia, muitas vezes o mal está com você. Você conseguiu retirar o mal de todo mundo, mas acumulou um mal no seu coração. E aí que Nossa, vem, verdade. a prece, que vem a meditação, para você serenar Vigiai sua e mente. orai, né? Vigiai e orai. Então, o mal é uma presença constante e muito influenciada pela sociedade que nós vivemos. Hoje, se você assistir qualquer vídeo, qualquer série na televisão, sempre é sobre violência. Nossa, é 99%. terrível. Então, alguns tudo jornais, isso vai, né? vai martelando em você uma atitude Sim. violenta. Por isso, boas leituras, bons pensamentos, meditação, prece, ajuda a criar uma psicosfera afastando você, criando uma defesa contra o mal. Na nossa dimensão, o tempo passa rápido. E aqui eu vou fazer a última pergunta desse segundo bloco para que a gente entre no terceiro bloco, que é um assunto maravilhoso. E o Espírito vai várias perguntas e respostas, e o Kardec faz uma das perguntas que eu considerei, talvez, a mais importante de tudo que foi perguntado. Kardec pergunta: como pretendeis reparar o mal que você fez? E o Espírito responde: por novas provações, quanto me pareça que uma eternidade existe entre elas e mim. Então, o Espírito, ele já consegue vislumbrar uma necessidade de reforma. E aqui eu lembro aqueles três passos de como se processa o mecanismo do perdão, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, ele já consegue vislumbrar. Gostaria de ouvir, para finalizar esse segundo bloco, Luiz e Alain, Alain e Luiz. Ô, Geraldo, o estágio que esse espírito se encontra, eu diria que nesse estágio ele está numa situação elevadíssima. Por Nossa. Quê? É, mas você vai entender. Ele acabou de passar por uma... Ele acabou de passar por uma decapitação. Nossa, que seria natural, ele está odiando. E ele já com um pensamento desse, está ótimo. Por isso que eu digo, nesse estágio que ele está numa condição elevadíssima. Ele está pronto para a próxima. Entendeu? Entendi. Eu gostaria de comentar aqui duas frases aqui do... que nós recebemos dos amigos aqui, uma do Wagner aqui. Estou gostando, viu, Wagner? Você está participando, meu filho. Isso aí, participativo. Né? É, temos que tomar cuidado, pois é comum vermos o mal onde não tem. É verdade, Wagner. O mal, ele está mais em nosso olhar do que de verdade Nossa, no outro. Né? Excelente. Nós que achamos o mal. E o Sérgio Aguiar, nosso parceiro de rádio também, aqui comenta que o nosso entendimento sobre o mal não é amplo. Exatamente porque ainda não temos consciência plena de nosso interior e vamos, através das existências, descortinando esse véu para nós mesmos. É isso mesmo, Sérgio. O mal que ainda é pertencente ao nosso espírito, ainda precisando de muita evolução, cheio de mal, como não temos plena consciência do nosso autoconhecimento, né? Nós não empreendemos essa viagem maravilhosa do autoconhecimento, nós não conhecemos nosso interior. Então, a gente não sabe aquilo que pode nos cutucar e nos evocar para uma prática do mal. Porque se nós pegarmos a história das nossas encarnações, comparando com a história do mundo, não sobra muita coisa boa no passado, né? Ou a gente cortava a cabeça ou tinha a cabeça cortada. Então, dessa forma, o mal é pertencente a nós, né? Eu tive um amigo, Valdemar Carrilho, que era o presidente do nosso grupo espírita no Rio de Janeiro. Ele falava assim, de maneira meia jocosa, que a nossa história, onde nós participamos, era resumida em três palavras: roubar, matar e escravizar. Então, essa é a história da humanidade, né? E aí, com isso, a gente vai ser o quê? Qual deles que nós estamos, né? Nós roubamos, matamos, nos escravizamos. Então, esse mal Arrependido, né? Ele continua dizendo aqui, o Sérgio, que dizemos também que o mal é uma ausência do bem. Conforme desenvolvermos Sim. consciência do dever, nós permitimos entrar em contato com os direitos do próximo. Quando o bem for sobrepujar o mal em nossa consciência, dali a pouco, depois de umas duas ou três encarnações, você começa só a pensar no bem. Você começa a vivenciar o amor incondicional, né? Você entende agora por que Jesus enfatizou tanto a questão das obras? Quanto mais você pratica o bem, é menos mal que você deixa de fazer. Não dá tempo de se ocupar do mal. Não dá tempo de se ocupar do mal, se ocupando do bem. E tem muita gente que se acha... Pode falar, Luiz. Você pega um copo cheio de tinta preta, bota debaixo da torneira, o que, que acontece? A água limpa vai entrando, a tinta preta vai saindo. Olha, interessante a imagem, né? O Luiz gosta dessas imagens, é muito boa. É, e tem muita gente que se acha o cara, né? Que cara, rapaz! Mas olha, meus irmãos, agora são 10 horas e 35 minutos. É, vamos lembrar de algumas coisas, que esse nosso programa, ele depende muito da sua ajuda, da sua colaboração, do seu intercâmbio, fazendo perguntas, questionando, nos ajudando através daquelas contas que a gente sempre diz, se for possível, né? E que a gente possa dar sequência agora nesse terceiro bloco, que eu quero mostrar para vocês esse livro aqui, ó, que é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Todo mundo devia ter essa obra, porque ela é muito... O Caibar, ele escreve muito bem. Eu não vou ler o texto inteiro, mas, assim, cada frase do Caibar é muito interessante para você refletir na vida. Então, eu vou fazer uma pequena leitura da parábola da mostarda, do grão de mostarda. Luiz e Alain, Alain e Luiz, fazem os comentários e eu quero fazer algumas provocações. Eu estou preparando aqui, eu quero ver se eu pego o Alain na curva. E primeiro lembrando que a mostarda é aquele grão pequenininho, tem várias cores, marrom, amarelo, mas ele é muito pequenininho. Então, como ele era um grão pequenininho, uma semente pequenininha, ele foi usado por Jesus, segundo Caibar, em duas situações. Então, eu vou fazer a leitura da parábola, que no meu entender ela é ampla de comentários, e a gente passa para essas nossas conversas tão interessantes aqui. O texto é Parábola do Grão de Mostarda. Então ele coloca entre aspas, porque isso foi extraído do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E ele escreve o seguinte, entre aspas, quer dizer, frase de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, o menor de todas as sementes, mas depois de crescida, é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Então ele fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Eu estava pensando hoje o que é o reino dos céus. Porque, como o Alain disse, depois que a gente desencarna, a gente não tem CEP. O reino dos céus não é um lugar específico como é Santa Bárbara do Oeste, Fortaleza, Brasília, Piracicaba. Não é o reino dos céus estar ali. O que é o reino dos céus? É um lugar físico, um lugar determinado, ou é um estado de consciência? Agora gostaria de passar para Luiz e Alain, Alain e Luiz. Eu diria que é uma somatória de virtudes que nós, como espíritos, temos que desenvolver em nós. Isso. Muito bom. É o reino de Deus, né? O reino dos céus. O reino dos céus, quando a gente vai conseguir estar sintonizado com esse reino dos céus? Quando será que... Na realidade, né? Nós... Ao desenvolvermos toda a nossa vida material, nós estamos desenvolvendo o reino da Terra, né? Que é, para a sobrevivência, o desenvolvimento dos instintos. A partir do momento que nós adquirimos o estágio da razão, o Isso, reino exatamente. De Deus começa a fazer, a entrar, né? Então, tirando as sensações que os instintos desenvolveram em nós, substituindo por valores. Nossa, perfeito, perfeito. Eu pensei exatamente isso, Luiz, porque assim, ele fala que essa semente o espírito pegou e colocou no seu campo. Então, eu imaginei que talvez comece de maneira mais clara a partir do momento que o ser ganha a razão. E aí ele começa a desenvolver... ganhar, a conquistar as virtudes, e isso vai fazer ele se sintonizar num padrão em que esse padrão, como o Alain sempre fala, é o padrão, entre aspas, é o reino dos céus. você, o reino dos céus está dentro de você, ou o inferno. Sim. Mas se você é uma pessoa que está bem sintonizada, fazendo o bem, fazendo o seu melhor, você já está vivendo o reino dos céus aqui na Terra. Certo ou não? Deixando que ele entre em você, né? Deixando que entre em você. Mas Alan, como que ele entra em nós? Como que o reino de Deus... Então, quando a gente encontra ótimo. No livro Boa Nova, Jesus tem uma passagem que ele começa o seu trabalho, né, dos 3 anos dele de evangelização, e ele está parado em frente do templo. E o ancião do templo lá pergunta: ô Nazareno, o que você está fazendo aqui? Ele fala assim: passo para apresentar que estou trabalhando para a implantação do reino de Deus no coração dos homens. O sacerdote achou aquilo, imagine, como assim, né? Esse Nazareno vai fazer isso? Eu estudo há tantos e tantos anos aqui, não consigo fazer isso, né? E ele pergunta assim: mas quem que vai te ajudar a fazer isso? Ele falou: virão pessoas de todos os lados, de todos os lugares, né? E em nome de quem que você está fazendo isso? E Jesus fala: em nome de Deus, nosso Pai, que estás nos céus. Né? Então, implantar o reino de Deus em nosso coração, ele só pode acontecer quando eu me disponho a transformar as minhas atitudes. Na semana passada, eu com o Wilson, retrasada, falávamos de ressignificar os acontecimentos para a nossa vida. Por exemplo, sim, nesse momento de pandemia, está todo mundo, tem uma grande parte das pessoas falando só negativamente, né? Ah, o mundo vai acabar, eu não aguento mais isso, blá, blá, blá, blá, blá. Só reclamação. Enquanto existem outras pessoas que estão encontrando oportunidades de levar o bem, de conversar sobre o bem, de continuar a fazer de alguma forma a vida continuar, porque a vida está continuando. Se a gente realmente tem fé, juntando ao primeiro texto que nós hoje lemos, se a gente realmente tem fé, o que está acontecendo agora é com permissão de Deus. Por que Deus permitiria um acontecimento desse no mundo se não fosse para nos ensinar alguma coisa? O que estamos aprendendo com isso? Essa é a pergunta que fica no ar. Então, a construção desse bem em nosso coração, ele deve seguir de forma intensa, contínua e focada sempre no mais alto. Né? É esse processo que nós vamos conseguir implantar o reino de Deus em nosso coração. O que eu, Alan, eu, quando eu li esse texto, eu lembrei muito de suas palestras, das suas falas, quando você fala que nós precisamos mudar de padrão psíquico. Porque quando o texto aqui que o Caio Barchuto coloca como um grão de mostarda, ele fala que é uma semente que nos foi dada e nós colocamos nesse campo. Quer dizer, você, todos nós recebemos lá no começo, não sei quando, essa condição de perceber, de ver, de entender. Então, colocamos essa semente, mas ela ainda é pequenininha dentro de nós, ela ainda não floresceu, ela está começando a florescer. Ganhamos a consciência e estamos começando a dar os primeiros passos das virtudes. Para que essas virtudes se tornem mais claras, maiores, que se transformem nessas grandes hortaliças, seria muito interessante você traçar esse paralelo com a mudança de padrão psíquico, que você já falou, padrão psíquico, que você já falou em outras vezes. Sim, é isso. Eu venho juntando material, se Deus quiser, vai virar pelo menos uns artigos aí, que é justamente a progressão do nosso psiquismo imortal. Porque a gente, hoje, na área psi, nós cuidamos muito do psiquismo do homem encarnado, né? Do ser humano encarnado. Nós cuidamos desse psiquismo que agora se encontra. Só que esse psiquismo, ele é um contínuo de todas as encarnações. Nós hoje estamos, né? Por exemplo, eu estou Alan, o Geraldo está Geraldo, o Luiz está Luiz. Nós não somos. E se estamos, é porque já estivemos em outras vivências, em outras experiências psíquicas. Então, com essa situação psíquica que é progressiva, que ela vai encarnação a encarnação sendo construída, se ainda temos o mal em nosso coração, é porque esse mal ele aconteceu em algum momento. Ele foi vivenciado por nós em alguma situação. E ele ficou gravado no nosso psiquismo, ou por arrependimento, ou por até um gosto naquele momento de ter praticado o mal, porque nos deu algum benefício, ou porque praticamos demais o mal e ficamos com essa e ficou experiência meio gravada. condicionado, né? Ficou condicionado. Então, quando a gente chega nessa encarnação e nós temos uma oportunidade em corrigir esse comportamento, é fácil? Claro que não, porque esses comportamentos estão em nós como padrão. É o padrão anterior ao de agora. Agora nós estamos tendo uma oportunidade de transformar o padrão, mas o padrão sempre está nos cutucando, por isso que é um padrão. Então o padrão está sempre ali. Então você começa a se esforçar e volta no padrão. Começa a se esforçar, primeira dificuldade, volta no padrão. Eu sempre costumo brincar em palestra assim: quem é você, psiquicamente falando? É fácil de analisar. Pede para alguém perto de você, e quanto mais perto, melhor, que distraidamente, no momento que você esteja despercebido, pise com o calcanhar no seu dedinho, mas com vontade. A sua reação após esse pisão vai dizer quem você é na sua evolução psíquica. Meu Deus, que teste, hein? Então, é um teste que eu acho que ainda a gente falha na maior parte das vezes, né? O nosso psiquismo ainda ele é titubeante nessa maneira de agir dentro do bem. É necessário muito esforço, é necessário muita convicção, muita concentração, muita vigilância, como o Luiz lembrou. É importante estar vigilante, vigilante. E às vezes a gente encontra na literatura espírita que alguns acabam errando no finalzinho da vida, né? Passaram uma vida inteira vigilante, Infelizmente. no finalzinho da vida daquela escorregada. Não é, Tem Luiz? pessoas que com 80 anos se suicidam. É isso, É, ainda não é o maior mal. lembrando, né? Lembrando que o Evangelho é muito claro. Nós, através do estudo, nós adquirimos a consciência da importância daquilo. E aí ele fala a respeito das obras. Quando a gente consegue transformar aquilo que a gente aprendeu em teoria em atos, nós estamos mudando, né? Então, por exemplo, o Alan estava falando da pandemia. No começo dessa pandemia, os jornais, qualquer um jornal que você foque, é só porcaria, é só desgraça, né? Então, aí uma semana depois me deu uma ameaça de labirintite. Aí eu Olha. disse assim: poxa vida, graças a Deus eu tenho labirintite. Ela está dizendo assim: muda o foco. É? Então, Exatamente. através da labirintite, o que que eu fiz? Desliguei os jornais. Né? Então, não leio, não escuto mais jornal. Esse livro já é o sexto que eu estou lendo. Entendeu? Que Quer dizer, bom, é então, uma quando beleza. você... Período, né? Isso aí, quando você vê que o meio não está servindo para o teu desenvolvimento, se desliga do meio, né? Porque exatamente se o meio está assim, eu não preciso estar assim, né? Eu vou me ligar com o que me apetece. Olha o que o Eduardo aqui Fonseca, nosso amigo lá do Fora da Caridade, coloca aqui, ó. Ainda somos muito reativos. Precisamos praticar mais e mais o hábito de refletir antes de reagir, o que não é fácil, mas precisa ser buscado. É isso mesmo, Eduardo. A nossa reação, por exemplo, tem uma fala também no Boa Nova que fala de Jesus, fala que Jesus, a sua reação era ligada a uma reação condicionada de natureza divina. Sim, essa frase é Então, bonita. o nível de vibração de Jesus, a reação de Jesus, era uma reação de natureza divina. A nossa reação, muitas vezes, ainda é de natureza animal, não é nem de natureza Muitas humana. vezes. É A maioria de das natureza vezes, né? animal, é. Então a gente tem que tomar cuidado e se abastecer de novos exemplos. Por isso a boa leitura, como o Luiz está falando agora, por isso a boa reflexão. Para de ver um monte de noticiário que não vai mudar nada a sua vida. Começa a fazer uma ação real na sua vida, se transformar, Isso. para que a sua reação seja pelo menos humana, para um dia no processo evolutivo, um dia ela ser uma reação Ser divina, divina. né? Viu, Alain Luiz, uma coisa interessante que a gente, quando falamos da parábola do grão de mostarda, e é interessante que aquele que esteja nos ouvindo perceba isso, a parábola é uma história que tem um fundo moral. E Jesus, quando a pronunciou, ele, para que fosse no começo digerido por aquele povo, que ainda era muito simples, ele se utilizou dos hábitos daquela época. Então, eram hábitos da agricultura, de plantação, de árvore, do grão. Mas quando a gente olha essa parábola, dá para a gente desdobrar esses símbolos, essas imagens em outros ensinamentos. Então, assim, o grão de mostarda que você plantou no campo, um dia vai virar uma hortaliça. E um dia virão as aves do céu, pousarão para descansar e voarão. Esse simbolismo nos permite entrar até num outro campo de divagação, porque todo aquele que fica numa boa sintonia, que exercita o bem, que faz o bem, naturalmente ele ganha uma vitalidade espiritual. Ele passa a ter uma inteligência diferente dessa inteligência formal do mundo. E ele passa a ter percepções que muitas vezes o senso comum não tem. Então é interessante a gente dissecar frase por frase e tentar entender isso no nosso dia a dia. Não é isso, É o Luiz? terreno, né? É o terreno fértil. É o terreno fértil. Lembrando que a semente, ela foi colocada ali, né? Então, às vezes ela germina com muita facilidade, às vezes ela demora mais, mas ela, um momento, ela germina. Entende? Então, às vezes a gente se decepciona. E às vezes a gente pensa assim: ah, não adianta plantar aqui, isso aqui não tem, não vai para frente. Principalmente quando nós estamos nos referindo a seres humanos, né? Então nós precisamos entender o seguinte: que o ser humano, ele foi destinado à perfeição. Então Oh, aquilo que beleza. Emmanuel fala, semeia e passa. E passa. Bota a semente porque uma hora vai encontrar um terreno fértil. A nossa tarefa não é de ver o resultado. A nossa tarefa é semear. Eu tenho a impressão, Luiz e Alain, que um dos elementos que nos faz ir para um lado ou para o outro é o livre-arbítrio. A partir do momento que ganhamos a consciência e temos o livre-arbítrio, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e pelos desdobramentos das nossas atitudes. Alain. Mais ou menos eu comento o livre-arbítrio como quando a gente está ensinando uma criancinha a andar. Então a gente pega nas mãozinhas dela, põe ela em cima de um tapete ou numa coisa, um lugar assim fofinho, né? Porque ela vai cair, a gente sabe disso. Certeza. É, certeza. Então a gente vai segurando a mãozinha dela, ela vai dando aquele espaço assim, se apoiando na sua mão, meio ainda titubeante ali. E você vai ensinando esse processo. Chega uma hora que você solta a sua mão das mãozinhas dela, ela dá os primeiros passos, cai. Você sempre está ali atento para pegar a mãozinha dela e levantar outra vez para ir incentivando ela a andar. Então Deus é esse Pai bondoso que está segurando a nossa mãozinha. De vez em quando ele fala assim: deixa eu ver esse cidadão se já está podendo andar por conta própria. E solta. Nossa, Aí nós damos aquele passinho vacilante, enfiamos o dedo na tomada, descemos a escada que não era para descer. E como um pai bondoso, ele está ali para pegar a gente, para não deixar a gente se machucar muito, para colocar a gente de pé novamente, até que um dia a gente vai poder usar o livre-arbítrio e poder caminhar para o lado que a gente quiser, mas sem nunca esquecer que o pai está ali junto com a gente. Por exemplo, hoje, trazendo essa alegoria para nós que somos adultos, as nossas mães, aproveitando o dia de hoje, né, nos ensinaram como esse pai bondoso a começar os primeiros passos, né? Sim, E ela muito bom. continua com a gente, né? Desencarnada ou encarnada, em cada movimento que a gente faz, está lá a mãe presente na sua mente. Da mesma forma, é por isso que eu chamo que a mãe é o exemplo do amor encarnado mais incondicional que existe, né? O filho pode estar preso, pode ser bandido, mas a mãe continua amando, né? Dessa forma, quando Exatamente. a gente consegue fazer dessa sementinha que está em todos os nossos corações, a sementinha do amor, um cultivo bem feito, um cuidado bem feito, uma irrigação bem feita, afastar as ervas daninhas que vão aparecer, você desenvolve essa semente, ela vira um arbusto, um dia ela poderá virar uma árvore e com os seus frutos alimentar e criar novos mecanismos. Novas oportunidades de amor para todos. Luiz. Geraldo, eu estou refletindo. Ainda bem, né? Ainda bem. Bom, meus irmãos, são 10 horas e 56 minutos. Estamos chegando perto do programa. Seria interessante, Luiz, que você passasse as suas impressões, o que que você achou dessa live, desse novo modelo de programa que nós estamos começando a dar os primeiros passos. A gente já tem algumas ideias, o Wilson tem ajudado muito, muito, tem sido aquele anjo de guarda para que esse programa aconteça, e aqui fica o nosso profundo agradecimento ao vivo para ele. Mas o que que você está achando desse novo modelo, Luiz? Vai pegar? Já pegou? Já pegou, né? Eu, inclusive, tenho dois grupos da União que eu participo, mas foram feitas tentativas com outros programas, né? Que houve problemas, não deu para mim participar. Mas agora, com esse que o Wilson colocou, participou perfeitamente, funcionou muito bom, né? É muito mais dinâmico. Eu ainda não consegui fazer aqui aquilo que o Alan está fazendo, está vendo os comentários que são feitos, né? Mas aí eu vou aprender como é que faz e a gente vai se aperfeiçoando. E daqui a pouco nós vamos poder fazer isso na União Rádio Web, No transmitindo a estúdio lá. voz no estúdio. E a gente vê, a própria Rádio Tem a Brasil lá, imagem. a gente via que tinha a imagem Isso. e o som, né? É uma Então, vamos câmera no estúdio, aperfeiçoando, né? claro. Vamos aperfeiçoando, que eu acho que, inclusive, para o público, eu acho que também é muito melhor. Você vê que, principalmente agora, com essa pandemia, está todo mundo preso em casa, as pessoas que participaram desse programa. Né? Eu vi o Alex aí, o Serginho, vários participando, exatamente porque, em vez de ficar vendo o noticiário, deixa eu ver o Visão Espírita que está passando ao vivo, né? Isso. Ah, deixa eu Alan, mostrar uma pela sua coisinha. experiência. Só mostrar uma coisinha para vocês. Espera aí. Olha lá. Olha lá, o que que ele vai Ei, mostrar? Luiz, hein? Luiz, Olha lá, tá fazendo tá exercício em fazendo casa? Não, tá fazendo exercício, atleta. não. Ele mostrou que tem o peso. Se ele tá usando, eu não sei, viu, cara? É aqui, ó. Aí, tá ficando forte, rapaz. Não, Eu tô. Alan, Alan. a minha academia com produtividade, olha o nome dela aqui, ó, Murakami, né? Ela emprestou Ah. aparelhos para os alunos levarem para casa e praticar. Olha lá, Então, eles fazendo. mandaram vídeos com os exercícios para a gente praticar durante a pandemia. Olha lá, o Luiz fazendo. Quanto que esse cara vai pagar por essa sua palhinha aí? Não sei não, cara. Propaganda. Ele vai dar uma verba para o programa. Olha, Alan, suas últimas palavras, Alan. eu gostaria de agradecer enormemente todos os amigos que participaram hoje. Mais um dia maravilhoso. E não vou nem aqui colocar nomes. Eu vi aqui o Carlos Justi, a Marta Brandão, o Arnaldo, Wagner, o Roberto Maricone, o Serginho, o Alex, o Júnior Furlan, o Eduardo Fonseca, o Jair, e Jairzão, lá de Rio Claro, Arnaldo Bueno, a Rosemary, olha, estou lendo todos os nomes, o Samir, José de Paula Fonseca, a Daiane, todo mundo que comentou aqui, a Isabel Quirino, lógico, nossa querida Isabel, Ó, Isabel, é Santa Bárbara. patrocinadora do nosso programa lá de Santa Bárbara, a Sim. Jennifer, a filha do nosso querido Wilson, né? E a Rita, e mais um monte de gente aqui, Maria Luísa, Luciana Gabriel, Vera que Castanho, né? coisa, Vera Castanho. Vera, que coisa gostosa a gente estar tá junto, César Pires, o pessoal que nos já escuta pela rádio web, né? O Luiz Shine, que sempre está presente, a Marcela, a Denise Polacou, Cida Rota, Luiz Carlos Bortolã, olha quanta gente, a Karina Graças a Fatinello, Deus. mais um monte de outras pessoas. Eu fiz questão de ler todos os nomes, os comentários, para a gente entender que na rádio, sem o vídeo, nós não temos nenhum comentário, às vezes. Passa um programa inteiro, não tem nenhum comentário. Sim, E olha que é verdade. delícia que foi essa interação. A Isso faz com que o interação, né? programa fique muito mais gostoso. Que todos fiquem com Deus, que deem um abraço nas suas mães encarnadas, que vá um abraço àquela mãe que está desencarnada e que a gente possa aproveitar o nosso domingo com muito amor, espelhado nesse amor materno que nós recebemos ao nascer. O Alan, só lembrando, né? Enquanto esse programa estava ocorrendo, a Rádio Web ela estava repetindo um programa passado. E está dando uma média na Rádio Web, com as gravações, de umas 30 pessoas. Que gostoso, né? Ah, Então, entendeu? olha, Estou olha o ouvindo lá. trabalho sendo multiplicado. É muito gostoso. Exatamente, tá? Muito bom. Então, Wilson, muito obrigado por toda a sua ajuda, pela sua competência. Luiz, muito obrigado. Alan, muito obrigado. E aqui a gente Geraldo, encerra o programa. olha, Diga. só mais uma coisa. Ali, ó. Ah, Tá sei. o nosso saldo, tá? 4.442,40. Provavelmente nós vamos usar esses poupuras importâncias para ajustar para o estúdio as tecnologias do vídeo. Nosso estúdio, tá certo. Então, Um olha, abraço. agradecemos a Deus, um abraço, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Um beijo no coração de todas as mães.